aqui é Voando Tuna, chamarei 1935. Muito obrigado, boa tarde. Parte para o posto 6327. Mono 021. Transferência. Copa Romeo, Sierra Charlie Papá, está autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento no 70 graus com 08 nós. Frente. 396 via Juliette, portal 612. Sonia 6314, ciente, autorizado, aproximação visual. Afirmativo, é numa, ainda é o número 3, 1807, prossiga para 2000 pés. Desça para 2000 pés, ajuste 1021. Ok, para 2000, 1021. 5491. Olá, meu senhor, aqui é o Papá, decolos 34, controle 120, décima 8, bom voo e boa tarde. 208, obrigado, bom serviço. São duas panelas que estão na nossa frente. Papá decola na saída. Da Leda. 6314, ciente, chame torre 118, decimal meio. 2 metros. O controle é o trip 5491. Prossiga, trip 5491. Possibilidade de informar a posição da aeronave que está à nossa frente? Trip 5491, aeronave Oceania 6314, encontra-se a 10 milhas, passando externo. 6314. Com 1807, Voi Duna. Switch Web 5729. Sua B é 111, 111. 2 horas e 5 autonomia, alterna Aracaju. Uno 649, autorizado táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera chama a torre 118 decimal 6, altímetro 1021. 1021, Índia Alfa, ponto de espera chama 186, o voo 1649. Pode iniciar? Oceania 327, autorizado puxas. Linha 327. No localizador. Trip 5491, chame torre na frequência 18.6. 118.6, 5491. Radar 10, próximo. 49, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, no 649. Então, Recife, boa tarde, é o trip 5491, passou Duna, para o localizador. Salvador, trip 5491, boa tarde, continua a aproximação, agora na pista livre, altímetro no 021. 5491. Na minha 314, solo 37, à direita 219, solo, boa tarde. 19, boa. 320, Upper Zulu 17, decola da 10 com curva esquerda, Arbor Elefa. Transponder 5546, controle 120, décima 1. O Xenem 321, correção, curva direita após o colégio. Com curva direita após, decola da 10, Arbor Elefa, 6321. O Xenem 321, controle 120, décima 8. 208, obrigado. Puxando a 6321, cruzamento correto, reporte pronto para puxa sonar. Portará. Paulo, boa tarde, puxando a 6314. Juno, está na final, está embaixado para lá. Desloca a aeronave, ingressão. Eu vou autorização de pouso, 3491. Bom, 49, livre decolagem, dono 0, vento 160 graus com 08 nós. Livre decolagem no 0, 649 da Gol. 31 com a Sierra. Passarido 2231, boa. Prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro no 021. Mari para 3.000 no 021, a gente pode descer daqui umas 10 milhas aí pra frente? Senhor tio, no ponto ideal está livre 3.000 pés, o passarido 2231. Ok, obrigado. Tem livre pouso, pistão 0, vento 1, 7, 0 graus com 08 nós. Ciente, 5491. Não, não, comandante, temos três aeronaves à frente para pouso, né? Não pousaram, duas já estão estabilizadas e tem o Airbus 320 precedendo aí. Prossiga para 2.000 pés, está autorizado LSX Ray, reporte localizador, TAN 3217. 2.000, reporte estabilizado, antes de 3217. Controle, o voo no 649, decolou da El Leda. Voo no 649, contato radar na decolagem, Subal 240, saída da El. 240, saída da El, voo no 649. Papai, chame centro Recife para solicitação em 125, décima 1, alterna 13325. 6327, autorizado táxi via Índia Alfa, no teu ponto de espera. No ponto de espera, chama a torre 118, décima 16, ajuste altímetro 1021. O Xanar 6314, autorizado táxi pela Índia até o Pátio 5. Correção até o Portão 5. O Xanar 6314, corrigindo via Juliette até o Portão 5. 7, Gol no 807, o vento 160 graus com 09 nós, altímetro no 021, tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso, pistão na 0, chama 021, Gol no 807. Julieta, acusarei, então vamos para o Pat 3, senhor. Correção, trip 5491, autorizado via Kilo, para o Pat 3. Via Kilo, Pat 3, 5491, obrigado. Patita 3217. Patita 3217, reporte passando marcador externo com trem checado, altímetro no 021. Portará, estabilizado. Salvador, boa tarde, Xanamé 327, ponto de espera. Xanamé 327, mantém um ponto de espera. Engenheiro geral, suficiente, vai de cópia. Objeto 5729, desvio para 2 de meu país, ajuste no 021, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado LS, estabilizado no 5729. Pode falar, Mike, Eco Delta, confirme. Aguardando pista livre, tá 3217. Aguarda. Toma opa, Mike Eco Delta, segue, please. Sete no solo, 43 à direita, 219 solo, boa tarde. 219 à direita, boa tarde. Papá, Mike Eco Delta, your number 2 copy. Dois no sete, o vento 140 graus com 08 nós, em livre pouso, pista no zero. Depois no zero, tá 3217. Gol no 807, autorizado táxi via Alfa, repartindo a Juliette. Soldado Juliette, 1807. Formel Índia November Alfa, confirma em TGN, Veracruz. Localizer 5729 FM. 5729, ciência, reduza para aproximação, chame torre no 8 decimal meio. Obrigado. Funcionamento 321, autorizado, puxa acionar e pode pegar táxi. Boa, se pega autorizado e pode pegar táxi, obrigado. Gol no 807, mas sem posição. Salvador, muito boa tarde, 7 anos, o seu estéreo baixou e travou, ele é 3 para cópia. Paulo Salvador, 3217. 3217, via Alfa, repórter Santa Juliana. Gente, Alfa, reporta para Juliette, 3217. Meu Rogão, meu Golf, Tango, confere, pátio e pista que decola. Número 4. Índia November Alpha, cópia. Gente, tá pronto pra acionar o Romeu Golf. Dael. Gente, o seu quarto pra cópia vai sair na Dael, reporte pronto pra acionar. Zona 55, ciente, aguarde coordenação cópia, informação Tango é o quinto. Saída da EL. Paulo San 3217, poderia prosseguir via parte 3? Negativo, o voo está aguardando devido a um tráfego puxando próximo ao seu portão, não vai adiantar para o senhor seguir via parte 3. Tá, ciente, então, San 3217, prossegue na alfa. November Alpha, cópia. Voo local Salvador, TGL Vera Cruz, decola da 17, direita, corredor axé, controle 120 decimal 8, torre 18,6, aciona 0121. Alfa correto, 2 a bordo, pátio 4, acione, chame a torre táxi. Para pushback, acionamento. 5627 autorizado no pátio 3, reporte táxi. Portará. Mike Eco Delta, área Vera de Copy. Mike Eco Delta, Cleto Manati, 500 feet, over the ground. Take off runway 17, then turn right, via axé, saldo departure 120, decimal 8, squawk 0125. Livre decolagem, pistão no zero, vento 160 graus com 08 nós. Livre decolagem, ano zero, na 3 2 mil pés, existe no 021, autorizado LS, reporte estabilizado. 2 mil, mas vou até estabilizado, 3 anos. Confirme, chama a torre? Sim. Altimeter 10 to 1, call tower 118.60 to start up and. Taxi. A 321, nós temos 780 a bordo, com 2 horas, digo 4 horas e 41 minutos, Goiânia. Qual alternado? Goiânia. Gente, só o POB 80? Sim, 80. É 321 via Pátio Índia, ajuste no 021, quanto espera, chame torre, 18612. Índia 18, mesmo fazendo ponto espera, chanel 3, 2, 1, no papá? Não, Mike, Delta, startup, call me ready to text. É o quarto para cópia, qual pátio, pista que decola? Gente. Falou, boa tarde. 729 da WebJet. 5729 Alfa, reporte Antônio Juliette. Caixa antes da Juliette com o número 3 aqui. 5729 é prosseguir portão 2. Portão 2, seguindo outro carro. Tá, 3217, portão 10. Portão 10, 3217. Voo no 807, após a Avianca sair do pátio, vai prosseguir portão 8. Portão 818. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, cópia. 4118, cópia. 4118, autorizado com fins, 360, via Upper Zulu 10, Bridge Upper Zulu 16. Decola 10, direita, Dael Leda, pós Leda direto Bridge. Controle, 1208, transponder 5570. Correto, 1208, reporte pronto na 3. Solo 35627 para o PAC. Com 56 a bordo, 2h40, Salvador Alterna. Trip ciente, táxi até o PAC 3, vai aguardar as 3 aeronaves ingressar no PAC. Após o web, o senhor vai prosseguir até o ponto de espera. O ajuste é 1021, ponto de espera é 18,6. Trip ciente, outra vez. Eu, Romeu Golf, cópia. 3155, cópia. 3155, autorizado Guarulhos, 340, Upper Zulu 44, decola da 10, curva direita, saída da Euleda, pós Leda, vou direto Eudes. Controle 1208, seu transponder 5551. Correto, 3155, reporte pronto. Táxi November Alpha, reporte para ingresso 917. Romeu, autorizado São Paulo, nível 400, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16. Decola 17, direita, saída da Euleda Bridge. Controle 1208, transponder 5527. Parada, pistão no zero, vento 150 graus com 08 nós, Oxenai 6321. Alinhar decolado sem parada na pistão no zero, Oxenai 6321. Romeu, Romeu, correto, Aerostar, reporte para acionamento. Estabilizado, passarela. O 2231 estabilizando no momento e ele está baixo 8 a 1. Ciência, 2231, reduza para aproximação, chame torre no 8 decimal meio. Obrigado, boa tarde. Salvador, passaria 2231, estabilizado, baixado e travado. O 2231, chama a torre? Relativo, passando o marcador externo, baixado e travado. Gente, boa tarde, 231 na passarela, na aproximação, agora na pista livre, altímetro no 021. Forma Airbus da Avianca, já está iniciando rolagem no 0. Ok, avistando o Airbus, o 31 na passarela, agora dando pista livre. Ove autorizado, reporte táxi. No PLB, qual a alternativa? Não copio, só não copiou o PLB. 704, pronto para cópia? Autorizado, São Paulo, nível 200, via Whisky Uno, decola da 17, direita, saída da Euleda, pós Leda intercepta a Whisky Uno, controle 120, decimal 8, transponder 5535. 1-2-2-3-1. Porto seguro, eu que falei errado. Decola 5-6, controle 1-2-0, decimal 8, tamo bom, boa tarde. 721, chame controle 120, décima 8, decolou 56, tem um bom voo e boa tarde. 08, obrigado, senhor. Estou no pátio da Arestan, chame a torre para o táxi. O Golfo é porta para ingresso, mano 7. Salvador, Oceané 6321, cruza 2200 metros, Arbor, bom dia. Oceané 6321, no contato a nada da colagem, autorizado nível 320, mantenha a temperatura dela. Na verdade, estamos efetuando a Arbor, senhora. Sim, sim, saída Arbor, Oceané 6321. 6320, saída Arbor, 6321. Será coordenado, Romeu Golfo, reporte cabeceira 17, pronto. Está prova de taxi, report on the taxi Oscar. São 3145, agora de cópia. Mantenha a posição de novo, Alfa aguardando. Três da passarede no solo 58, à direita na Eco, solo 121, decimal 9, boa tarde. Pedro na costela 1219, passeio 2230. Passarela 2231, levou na Eco. Passarela 2231, autorizado táxi via Alfa, repartindo a Juliette. Via Alfa, repartindo a Juliette, 2231. O Romeu Gol foi tentando coordenação junto ao controle. Eu mesmo negou a coral inicialmente, você vai manter a subida da El, Leda e após será coordenado junto ao centro Recife, ok? Dono 7, o vento no 40 graus com 08 nós, Papá Triple Romeu Golf. Confirma, pode ser eleva para 6321? Sim, motivo, eleva para 6321. 6327, chame Recife, 1251, alterna 13325. Para o táxi com o COB de 158, alternando o galhão com 4 horas e 10. Liberal, autorizado em manter, cabeceira 17. Aponto para o táxi com o COB de 158, alternando o galhão com 4 horas e 10. Na presença. Prisão 55, táxi da Pátio, Índia, ajuste no 021, 18 meia, quanto espera? Pátio, Índia, no 021, 18, 2231, vai mantendo a Juliette, está passagem OTAN, após remota 14. Após OTAN, remota 14, 2231, aguarda. 627. Controle, boa tarde, estou para Romeu, Romeu, negócio. Papa Romeu, Romeu Golf, contato na decolagem, mantenha a precisa da cera da EL, autorizado 200. Matinho, mantenha da EL, 200, tá iniciando a aeromédica, cara. Enche, prossegue, direto Leda, aguarde coordenação. Então vou direto Leda, Romeu Golf. Controle de Salvador, 35627, haveria a possibilidade de manter 130 como nível final e pro Ed Conde? 35627, sem, aguarde coordenação. Adorado.